tem um lugar que geral fica bem. Pode chamar de igreja também. Irmão, a palavra te chama. Deixa Deus te completar. Ei, tu vim pra igreja, né? Corri logo pra não se atrasar. Vai querer pegar a bola. O amor de Deus é lindo, né? Eu corri logo pra não se atrasar. Oh, pai, tu vai querer se arrebatar. Do pasto, servo do Senhor, me abençoou. Louvo, canto pro meu Deus, ele me salvou. Lindo, o amor de Deus é lindo. Ele te preste e te leva pro paraíso. Espera em Deus que tua varoa vem, vem. Pede em oração também. Se cê quer bênção, temo mais de 100. Amém. Bênção, temo mais de 100. Larga essa tua vida leviana. Vem pra minha igreja final de semana. Culto de jovem tá te esperando. Então segura essa bênção gigante. Oh. Ei, tu vim pra igreja, né? Corre logo pra não se atrasar. Vai querer pegar a bola. O amor de Deus é lindo, né? Corre logo pra não se atrasar. Oh, pai, tu vai querer se arrebatar. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus. Love, love, love, love, Jesus.